devagar, sinta o feeling. Sem saída, exclui todo serial killer. Exaltados não seremos, não se humilhem. Vamos nos levantar como zumbis do thriller. Vamos caprichar na levada, no flow. Quero ser lembrado como dançarte, why rap soul. A cultura é nossa e cabe a nós mantê-la. Quero ser clássico como os rap do Estrela. Quero ser visto como luz e inspiração. Rap do labirinto feito no porão. Cabeças rolando, duelo de MCs. União, calor humano, matriz. Rap por rap, só os verdadeiros. Subindo as escadas, tomadas por roqueiros. Varava as madrugadas assistindo Yo. Pra alguém dizer que o rap é dele, oh, você sai da toca, faz, não reclama. Rumo ao progresso, reacendendo a chama. Lute por espaço, o nosso não se cale. Vou te mostrar agora o que é H2 Style. Rap original, prepare-se pra levantar. Ninguém fez por mim, eu vou fazer sem. Sem rendição, sem perdão, sem remorso. Se depender de mim, eu vou tomar o que é nosso. Rap original, prepare-se pra levantar. Ninguém fez por mim, eu vou fazer sem. Sem rendição, sem perdão, sem remorso. Se depender de mim, eu vou tomar o que é nosso. Perdi a cabeça, mente, corpo, razão. Sofri com o desrespeito, a indignação. Agi como se o mundo acabasse quando me vi refém dos rap dessa face. Luta eterna contra quem nos ferra. Escalo o inferno igual o deus da guerra. Defendo meu terreno como no GTA. Olho aberto, arregalado que nem mangá. Pra não deixar ninguém invadir, guerra santa ou profano. O importante é não cair em tentação, na alucinação. Esperto, eu vou sem fraquejar nessa missão. Visando ser o cabeça da negociação. Ser o ponto iluminado no meio da multidão. Rap não vai pra frente, haha. 70% de quem faz tá louco. Infelizmente cansei de esperar. Vou vendo o que vai dar. Contraindicação, preparado pra revidar. A rua não dirá de onde eu parti, mas é pra ela que eu digo por onde eu vou seguir. Se não der pra você, então para. Faz igual o Zemo e esconde a cara. Meu rap cheio de verdades, não de claps. Clássicos como os tocados do boom bap. Rap original, prepare-se pra levantar. Ninguém fez por mim, eu vou fazer sem. Sem rendição, sem perdão, sem remorso. Se depender de mim, eu vou tomar o que é nosso. Rap original, prepare-se pra levantar. Ninguém fez por mim, eu vou fazer sem. Sem rendição, sem perdão, sem remorso. Se depender de mim, eu vou tomar o que é nosso.